Zé Povinho tá apontando, os bico cochichando. Né, Mirage, não? Não, nós que tá voltando, estilo contrabando. Made in favela, nós que tá fechando, sem derrame, sem da guela. Pelos mano, pelas donzela, pela cédula, poucas ideias. Aperta o passo, tio, acelera, tá mostrando. Os meninos ligeirinho, então se adiantando. A modernidade, o tempo não cansa. Ganho mais idade, eles ganham arrogância. Opa, pera lá, quem vem lá? Os meninos da falange que veio com nós somar. Só chegar, firmeza no lance. Quem disse que os leal não corre nos bangue? Amor em primeiro, depois fazer dinheiro. Progresso pros guerreiros, manter nosso respeito. Chegar de nave zero, do barro pro asfalto. Por mais que não queira, eles vai ficar pousado. Brisado na cena, com nossa presença. Os Rocha 90, da VM Diadema. Firmeza sem treta, tranquilidade. Nós não se arrasta com um gole de Campari. Nós sabe quem nós somos, de chapéu não tamo, né? Desde favela, nós vive o que nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe quem nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Made in favela, nós vive o que nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe quem nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Made in favela, nós vive o que nós é. É cicatriz, é pro CV. No que nós se transforma quando junta os poder. Na liga da justiça, comandos em ação, heróis da TV. Não, nós é vilão, tamo mais pra coringa. Os loucos da vila, cheio de tristeza, sorrindo na guerrilha. Boas intenção, distorcida na aparência. Mão pra cabeça, tatuagem me condena. Nós tá na cena, suave na arena. Os cana não aguenta, direto a chapa esquenta. Quem é o culpado, quem é o responsável, quem é o arrombado que apoia esse ato? Se eu for no 5-7, tô perdido, tiozão. Carimbado, chavaiado, do pescoço até as mãos. Deus me livre, guarde cada um na sua função. A minha é o rap sem novidade, João. Vejo muito brabão, muito monstrão, na lotação, pagando de mão. Emocionado, ele não entende, nós é kriptonita e ele Clark Kent. Errado é errado, perde os poder. Diante da verdade, no debate vai tremer. Sei quem eu sou, só vivo o que eu posso. Tá cheio de simpático, querendo tá no pódio. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe quem nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Made in favela, nós vive o que nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe quem nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Made in favela, nós vive o que nós é. Arrogante tá cheio de super-homem, que estufa o peito e trabalha com o nome. Em todo lugar tem os bandidão, amigo do parente, vizinho do loucão. Nós é o que é, tá ligado, né, Pedrão? Salve os verdadeiros guerreiros da lotação. Lembrei de um moleque que parou com rap, hoje pede break, arrasta os pivete. Já ganhei tru, cê não me engana, sou da linha azul, lapidado na lama. Sem drama, o drama que é nós. Novos da lei, eu que tô na voz. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe quem nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Made in favela, nós vive o que nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe, né? Nós sabe quem nós é. Nós sabe, né? Nós sabe, né? Made in favela, nós vive o que nós é.